Quer ganhar uma TV por apenas 1.000 cruzeiros? É muito fácil. Não perca tempo. Escreva para nós. Envie a sua carta com seu nome e endereço completo mais 1.000 cruzeiros para 107 FM, a Rua Coronel José Paulino 257, CEP 37.750. E concorra a uma TV Sânio 14 polegadas a cores. A sua carta receberá um cupom numerado e você estará automaticamente concorrendo ao grande sorteio. Nós da 107 FM estamos torcendo por você. Muito bem, aqui é ZYC822, canal 299, Rádio Montanhas FM Estéreo, Menino Jesus de Praga. Nós operamos na frequência modulada em 107,7 MHz, falando de Machado Sul do estado de Minas. Finalzinho de ano, 31 de dezembro. Te lembrando, nós iremos juntos até a virada do ano, hein? Até a meia-noite, Clélio Silva mais perto, mais junto de você. E a partir das 23 horas, nós também estaremos entrando no clima de Réveillon com você, rodando...